Dunga será treinador do Sporting se Abrantes Mendes vencer. Casa do Porto vandalizada em Coimbra. E no basquetebol, a surpresa, o Iliabum venceu o Vitória de Guimarães e está agora na 10ª posição. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Boa noite. O Tribunal Arbitral do Desporto deu hoje razão ao ex-selecionador nacional Carlos Queiroz. Recordemos que a ADOP, a Associação de Antidopagem Portuguesa, decidiu suspender por meio ano o ex-selecionador nacional porque entendeu que Carlos Queiroz dificultou a realização de um despiste de antidopagem antes do Mundial 2010. Carlos Queiroz recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que hoje lhe deu razão. A notícia foi passada à agência Lusa pelo advogado do treinador português. Rui Patrício afirmou que o Tribunal Arbitral do Desporto considerou que a ADOP podia ter feito o despiste de antidopagem e que Carlos Queiroz, de forma alguma, interferiu no processo. Rui Patrício adianta que só podia ser esta a decisão. Ainda não houve reações por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Dunga poderá ser o próximo treinador do Sporting Clube de Portugal, já na época 2011-2012. A notícia foi avançada precisamente por um dos candidatos, que no dia 26 de março, já este sábado, portanto, vai a votos. Sérgio Abrantes Mendes confirmou que há já um pré-acordo estabelecido ontem, apenas com o técnico brasileiro Dunga. Ele que se destacou como jogador de futebol e, mais recentemente, como treinador da seleção brasileira. Deixou o cargo depois do Mundial 2010 que se realizou na África do Sul. Apesar de não adiantar mais pormenores sobre este pré-acordo, Sérgio Abrantes Mendes confirma que este pré-acordo existe e que será logo acertado assim que assumir a liderança. Sérgio Abrantes Mendes é mais um dos candidatos que apresenta, ou vai apresentando, nomes, neste caso de treinadores. Recorde-se que as próximas eleições para o Sporting Clube de Portugal, para a presidência do Clube Leonino, realizam-se já neste sábado e há 5 candidatos que vão estar por um lugar. Antena Web, Desporto. Realizou-se hoje o funeral do comentador desportivo e relatador de futebol, Artur Agostinho. Entre outras profissões que realizou, entretanto. Mas destacamos nestas duas, naturalmente. Artur Agostinho faleceu ontem aos 90 anos, como já é do conhecimento dos estimados ouvintes. Hoje realizou-se uma cerimónia na Capela de São João de Deus. O funeral foi no cemitério de Benfica, onde, por vontade do próprio Artur Agostinho, foi sepultado. Um mar de gente encheu o cortejo, o último adeus a Artur Agostinho. Várias personalidades do desporto também marcaram presença já no dia de ontem, à noite e também esta manhã, passando pelo local onde se encontrava o caixão e o corpo de Artur Agostinho. O funeral foi hoje no cemitério do Benfica, ao princípio da tarde. E realizou-se a 19ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Basquetebol. E uma surpresa nos 6 jogos que se realizaram. O Iliabo venceu a equipa de Vitória de Guimarães por 84-79 e subiu na classificação por causa deste triunfo. Ora, vamos aos resultados destes encontros. Iliabo 84, Vitória de Guimarães 79, como já dito. Ginásio 74, Benfica 78, Académica 82, Lusitânia dos Açores 55, Penafiel 90, Sampaense 84, Barreirense 82, Cabo Madeira 83 e Overense 60, Porto 73. Lidera a equipa do Futebol Clube do Porto com 35 pontos. O Benfica tem 33 pontos, vai em segundo lugar e tem tantos quanto a Académica de Coimbra, que tem também 33 pontos e vai no terceiro lugar. Agora, o décimo lugar é ocupado pela equipa do Iliabo, com 25 pontos. Com 24 apenas está a equipa do Lusitânia dos Açores, com 11, aliás, no 11º lugar, peço desculpa. E a equipa do Futebol Clube do Barreirense, a equipa do Barreiro, tem atualmente 22 pontos. E este 12º é o último posto. Ainda nota para a Zona Norte da Pro Liga. Valdecâmara 74, Futebol Clube do Gaia 65, Porto B 86, Beira-Mar 78, Basquet Clube de Valença 91, Vasco da Gama, Sporting de Vasco da Gama 84, Olivais de Coimbra 68, São Joanense 55. Lidera o Porto B com 35 pontos, curiosamente tantos quantos tem na primeira. Beira-Mar com 35 pontos também na segunda posição. E em terceiro, a União Desportiva Oliveirense, que não jogou nesta jornada. Ou pelo menos ainda não temos resultados. Oliveirense ainda com 84 pontos no terceiro lugar. O Futebol Clube da Gaia tem 24 pontos e vai ao 14º posto. O Basquet Clube de Valença vai com 22 pontos, apenas no 11º lugar. No último, os Salesianos, que também não jogaram nesta jornada, ou pelo menos ainda não temos qualquer resultado desta jornada 20. Os Salesianos têm então 19 pontos. Esta é a Zona Norte da Zona Azul, infelizmente não temos qualquer indicação, mas fica o registro de que é a equipa do Futebol Clube do Porto B que lidera também a Zona Norte do Campeonato Nacional da 2ª Divisão da Pro Liga de Basquetebol. E em Espanha, continua a greve da Liga de Futebol Espanhola. E tudo porque a Liga não está de acordo com a obrigatoriedade de que um jogo por ronda do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Espanhola seja transmitido em sinal aberto. Recordemos que a maior parte dos jogos são transmitidos em sinal fechado, ou seja, em canais pagos. Ainda a Liga de Futebol Espanhola pretende alterações na lei de apostas. Ora, como não houve avanços nem com o Instituto Superior dos Desportos, nem com os grupos parlamentares, nem com o governo, a Liga mantém a decisão de continuar a greve, mesmo contra 7 emblemas do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de La Liga Espanhola. Acontecer esta greve poderá ter implicações na calendarização de todo o Campeonato Nacional Espanhol. Por exemplo, se a 30ª jornada não se realizar no dia 2 e 3 de Abril, e apenas mais tarde, o campeonato poderá acabar, por exemplo, em junho, ou seja, depois da Liga dos Campeões. Real Madrid e Barcelona poderão, por exemplo, defrontar-se na Taça do Rei e só depois no campeonato. Mas esta ainda é uma decisão provisória. Este fim de semana os campeonatos param por causa dos jogos amigáveis e de treino. Ainda também os jogos de apuramento para o Europeu 2012. A Liga mantém então esta greve que está a tomar contornos preocupantes. Mourinho, o treinador português do Real Madrid, diz que está tranquilo com a paragem e não fez referência, mesmo em declarações, não fez referência à situação que atualmente se vive na Liga Espanhola de Futebol. Casa do Futebol Clube do Porto apedrejada ontem em Coimbra. O incidente deu-se à noite. Esta manhã, no seu site oficial, a equipa portista publicou uma nota solidarizando-se com os dirigentes daquela casa, que dizem ser a quarta vez que é apedrejada e vandalizada. Nesta mesma nota oficial, deixam críticas a Rui Moreira, o ministro da Administração Interna, porque defendeu a equipa do Sporting Benfica quando estes foram apedrejados, mas não fez qualquer referência nem procurou apurar responsabilidades sobre quem terá perpetrado este ato contra a equipa azul e branca. Alegam que nunca, em nenhuma outra altura, havia sido feita referência aos vândalos que atacaram por 4 vezes esta casa do Futebol Clube do Porto em Coimbra. O Futebol Clube do Porto esclarece ainda que condena qualquer ato de violência, mas não fez referência ao que se passou na passada segunda-feira. Apenas apelidou os encarnados de os Arcanjos da Paz. Ironicamente falando, claro. Este incidente acontece apenas 24 horas depois de, na passada segunda-feira, a equipa dos encarnados ter sido apedrejada, melhor dizendo, o autocarro onde seguia a comitiva benfiquista depois do jogo Passos do Ferreira-Benfica, que o Sport Benfica venceu por 5-1. Na A48, um saco de pedras foi atirado em direção à viatura onde seguiam os jogadores do Sport Benfica e também à viatura do presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, que aliás sofreu ferimentos ligeiros. Se na passada segunda-feira Rui Moreira se manifestou e disse mesmo haver um grau de tolerância zero para este tipo de situações violentas, não fez, até hoje, qualquer referência sobre os incidentes que tiveram lugar ontem, em Coimbra, na casa do Futebol Clube do Porto. Antena Web, Desporto. E para finalizar a edição de hoje do Desporto Antena, deixo-lhe a informação de que já foi apresentada a prova Dakar 2012, que se realizará mais uma vez na América do Sul. A mítica prova de todo o terreno, que ligava inicialmente Paris ao Senegal, agora vai ligar Mar del Plata, na Argentina, a Lima, a capital peruana. A prova terá início no dia 1 de janeiro de 2012 e acabará no dia 16. Começará precisamente então em Mar del Plata, como disse, na Argentina. Terá neste país 5 etapas. Percorrerá ainda o Chile com mais 5 etapas e no Peru outras 4. Finalizará então em Lima no dia 16 de janeiro, como disse. A prova é uma das mais importantes e míticas na área dos desportos motorizados. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas amanhã, às 8 da noite, regressamos com mais uma edição. Fique bem e até lá!